Carroça da Saudade. Você estava sozinho, precisando de alguém. Mas eu te encontrei pra te completar. Ser sua metade e sua mulher. Obrigada por todo amor, eu sempre vou lembrar. Foi aqui nesse mesmo lugar, nos Jesus lanches que eu te encontrei. Você estava